dos tops. Banda marcante do Pará para todo o Brasil. Joy Benassi, o garoto das produções. Todo lugar me lembra uma única mulher. Todas essas frases e fotos, amor, recordam você. Meu coração está morrendo com saudade de te ter. Juntos em um só corpo. Meu amor por você resiste até um furacão. Amor por você suporto bem qualquer pressão. Então não deixe eu ir encontrar um novo.